Canal 300, 107,9. Rio Vox FM. Rio das Pedras, São Paulo. A cidade. Ouve a Rio Vox FM. 107,9 MHz. 10 horas e 59 minutos. Você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM. Alô, você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leandro 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube. Aqui pra você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras. Através também do nosso site, o riovoxfm.com. Lembrando a você que todos os nossos programas na íntegra estão disponíveis pra você acompanhar. Logo depois que o nosso programa sai do ar, daqui dá um tempinho aí, uma meia horinha, e os nossos programas estão disponíveis para você escutar, não só na internet, mas também nos agregadores de podcast. Você que gosta de ouvir podcast, você que não conhece, baixa aí o Google Podcast que acabou de ser lançado e com certeza você vai achar o Rio Vox Esporte Clube lá também para ouvir toda a nossa programação, todos os nossos pitacos aqui sobre a rodada, a época de Copa do Mundo. É muito importante você ficar muito bem informado. E hoje estamos aqui para mais um dia de programação. Sem mais delongas, vamos apresentar os nossos comentaristas do dia de hoje, começando pelo professor Mauro Fernandes, que está aqui mais uma vez para nos ajudar a falar muito de esporte. Boa tarde, bom dia para você, professor Mauro. Ah, muito bom dia, Léo. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, desta manhã abençoada por Deus, desta quinta-feira, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje temos um convidado mais do que especial nos estúdios da Rio Vox FM, nosso amigo André Rossi, jornalista, está aqui para a gente falar de NBA, para a gente falar de basquete, falar do draft que vai acontecer hoje. Muito bom dia, André. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela companhia aqui no Rio Vox Esportes Clube. Bom dia, Léo. Bom dia, Mauro. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de NBA, falar do draft, que é um dos momentos aí mais legais da temporada e está prometendo bastante. Muito bem. Para você, então, que quer acompanhar basquete aqui na programação, não quer começar a acompanhar basquete, não sabe como, a gente vai passar as instruções para você a partir de hoje. Então, vamos falar muito de basquete aqui na nossa programação. Antes, eu quero falar para você do supermercado Grilo, pulo certo da economia, o supermercado do Rio Pedrense. É, você sabe que tem muita oferta para você, tem muita coisa bacana para você falar. Eu até teria as ofertas aqui hoje, mas como meu celular resolveu morrer, não pegou, então eu não tenho as ofertas para passar para você, mas eu te garanto que o supermercado Grilo tem o melhor preço, a melhor qualidade, o melhor atendimento para você economizar e muito. Supermercado Grilo, pulo certo da economia, conosco aqui no Rio Vox Esporte Clube. Lembrando, o supermercado Grilo fica na rua Prudente de Moraes, 235, no coração do centro Rio Pedrense. O pulo certo da economia é parceiro do Rio Vox Esporte Clube. É, antes da gente falar do basquete, do draft, da NBA, eu quero falar aqui do Campeonato Tocantinense. Se eu não falar do Campeonato Tocantinense, o nosso amigo Titi fica louco lá na casa dele. O Titi que tá em recuperação, tá com a perninha doendo, né, Titi? Um abraço pra você que tá nos ouvindo e uma plena recuperação pra você. Acabou o último Campeonato Estadual do Brasil, é, no meio do ano teve o encerramento do Campeonato Tocantinense com o título do Palmas. O Palmas, depois de 10 anos, volta a levantar a taça do Campeonato Tocantinense. O hexacampeonato venceu o Gurupi por 2-1. A primeira partida foi 2-2. Então a equipe do Tocantins volta a conquistar. A equipe da capital do Tocantins volta a conquistar o estadual, depois até passar pela segunda divisão. Então, parabéns à equipe do Palmas do Tocantins pelo título. Ontem a gente não teve nenhuma partida aí por Série B, por Série C, por Série D. Teve Campeonato Carioca do Rio pela segunda divisão, mas não vamos dar tanta atenção aqui, porque a gente tem assuntos mais relevantes, como, por exemplo, a NBA, o draft da NBA. E o André tá aqui para falar com a gente, o André acompanha bastante. Eu, te falar a verdade, André, que acompanhei só as finais da NBA, onde meu Cleveland Cavaliers, mais uma vez, foi derrotado e tomou uma varrida do Golden State Warriors. A primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: o que é a NBA? Porque tem muita gente que eu ouço falar que acha que NBA e basquete é diferente, tem coisa que muda. O que é a NBA, André? NBA é a Liga de Basquete dos Estados Unidos. Basicamente isso. E não tem muito segredo, não. É, assim como tem Campeonato Europeu, tem NBB aqui no Brasil, é só a Liga Norte-Americana de Basquete. Mas lá eles têm algumas coisas que são diferentes do basquete FIBA, que é o basquete jogado nos outros locais, né? Por exemplo, linha de três, alguma coisa assim, sim, né? Sim, tem questão de falta também, que costuma dar bastante polêmica, especialmente em jogo de seleção, porque eles seguem mais o padrão FIBA, né? Na NBA é diferente. Então tem uma série de regrinhas aí que muda dos Estados Unidos para a Europa, por exemplo. E para o nosso ouvinte ficar ligado, como que a gente pode dizer que funciona a temporada da NBA? Para o pessoal que quer acompanhar, não sabe enquanto está rolando. Hoje é o draft, hoje é a escolha, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas como que funciona a temporada da NBA? Como que é? Bom, a temporada regular começa lá para outubro, são 82 jogos, então é jogo pra caramba. Você tem time no Brasil reclamando de jogar quarta e domingo, rapaz? É, não, e tem vários casos que o time joga na segunda-feira, na quarta-feira já tá jogando de novo, então é um negócio bem intenso, exige muito do físico dos jogadores, né? É, até por isso, no draft, o pessoal costuma procurar aqueles atletas que já estão mais preparados, que já tem um físico mais pronto para chegar jogando na NBA. Depois da temporada regular, tem aí os playoffs, que é basicamente um mata-mata, só que em uma série de 7 jogos, né? As melhores equipes se enfrentam 7 vezes até chegar à final da NBA. Muito bem, então falamos, essa é a temporada, então vai de outubro a mais ou menos, é quase um ano mais ou menos de temporada, né? Acabou agora no... Uns 9 meses de temporada, mais ou menos, mais né? Ou menos. Mais ou menos uns 9 meses de temporada. E pessoal lembra do Michael Jordan, lembra de Kobe Bryant. Quem são os astros da NBA hoje que vale a pena a gente acompanhar, pra gente assistir um jogo? Bom, como o maior cara é o LeBron James, não tem comparação do seu Cleveland Cavaliers, só chegou na final por causa do LeBron. Ele é o Cristiano Ronaldo da NBA, basicamente. Aí você já complica, né? É, porque o Cristiano Ronaldo tá levando Portugal na costa, o LeBron levou o Cleveland na costa, fazendo uma comparação porca, é mais ou menos isso, né? Se for pensar no sentido de carregar o time, sim, seria o Cristiano Ronaldo do basquete. Uhum. Mas aí você tem caras sensacionais como Kevin Durant no Golden State, que foi campeão esse ano da NBA. Tem o James Harden no Houston Rockets, que quase venceram o Golden State na final da conferência. Só graças à lesão do Chris Paul, complicou muito pro Houston, não conseguiu segurar o Golden State, que chegou na final. Então, a gente tá vivendo um momento muito bom. Tem muita gente boa na NBA. É, o LeBron James vai ficar aí como um dos melhores da história. Kevin Durant talvez seja o melhor chutador que a NBA já viu. E sem falar do Stephen Curry, que também no Golden State, que mudou o jogo, bola de três é o cara. O que ele joga de três, se ele jogar de costa de três, ele faz. É brincadeira, impressionante. Já fez, inclusive, na NBA. Então, é brincadeira. Vou passar a palavra pro professor Mauro Fernandes, se ele tem alguma questão para passar pro nosso convidado de hoje, André Rossi, que gosta muito da NBA. Não só da NBA, né, André? De vários outros esportes, mas hoje a gente vai falar especialmente da NBA aqui. Professor Mauro, por favor. Pois é, Léo, André e ouvintes aqui do Rio Vox Esporte Clube. Eu tenho uma curiosidade aqui. A minha vida toda, 43 anos, treinando futebol profissional por esse mundo de meu Deus. E sempre perguntei para mim mesmo, né? Por que que os gigantes do basquete se rendem perante os armadores pequenos do basquete? Isso é uma coisa que tá mudando um pouquinho hoje também. A gente tem alguns armadores que não são tão baixinhos, né? Até tem se procurado ter esse armador um pouco mais alto para conseguir enfrentar essas defesas muito intensas da NBA de hoje. Porém, os baixinhos armadores ainda estão dando muito trabalho. Na série contra o Golden State e o Houston Rockets, a gente viu praticamente o Nenê, né? Que é um pivô brasileiro, grandão, quase não entrar em quadro. Por quê? Porque o jogo dos armadores, dos alas, é muito intenso hoje. E é bola de três, é corta-luz, e é um jogo muito frenético que os pivôs têm dificuldade, esse pivô mais clássico, né, em segurar. Então, por mais que a gente busque também armadores completos, não tão baixos na NBA, aquele baixinho, aquele cara que se infiltra, ainda é uma dor de cabeça pela intensidade do jogo e pelo ritmo frenético que a NBA tem. Aí desde uns 3, 4 anos, principalmente por causa do Golden State. Esses dias eu estava conversando com um amigo que acompanha bastante a NBA, aliás, um abraço para o nosso amigo Petros Davi, que acompanha a gente pela internet, está lá no Pará, está lá em Belém, no Pará, gosta muito da NBA, e eu estava falando, mas caramba, né, o Stephen Curry ele é baixinho. Aí ele falou, baixinho não, o cara tem 1,92m de altura. Então, quer dizer, às vezes não é o armador que é baixinho, às vezes é os caras, os pivôs que são muito altos, né? O Curry, por exemplo, parecia que é baixinho, mas tem 1,92m. O Kobe parecia que era um cara um pouco menor, mas tem 1,95m, 1,98m. Então, quer dizer, tem muita gente de 2,10m, 2,05m, que realmente os de 1,90m ficam baixinhos. Na época antiga, tinha o Larry Bird, que parecia baixinho, mas também acho que não era muito, né? Scottie Pippen era um outro cara que era mais baixinho, né? Mas fazia um fuzuê lá, né, André? A gente olha pela TV, às vezes tem tanta gente gigante na NBA que um cara como Curry parece baixinho, mas tem lá os seus 1,90m e pouco, e é um terror, né? Joga muito, o bonequinho assassino, como o pessoal da ESPN costuma falar. Deve ser o Rômulo que fala assim. É o Rômulo. Tá explicado. O Rômulo é um espetáculo à parte, né? Porque a narração da ESPN, ele brinca, ele tira onda, é uma narração leve, é gostoso de acompanhar, porque você acaba entendendo e entra na brincadeira junto com os narradores. Isso é bastante legal também, né? Sim, não. O Rômulo é um cara sensacional, participa de vários podcasts como Café Belgrado, um cara muito gente boa, e não é só os bordões, né? Ele conhece muito do esporte, então tem a piada, mas o conteúdo tá lá sempre. A transmissão da ESPN tá muito boa, há uns 2, 3 anos. Exatamente. Eu só assisto na ESPN, não assisto Sport TV, não gosto de assistir Sport TV. Mas enfim, preferência. Agora vamos falar do draft. O que é o draft? O draft não é uma coisa que é comum no Brasil, pelo menos eu acho que no futebol. Acho que nem na NBB não tem draft, né? Não, a gente não tem em nenhum esporte brasileiro algo como o draft. Como que funciona? Todo ano, os times da NBA podem escolher jogadores universitários, que jogam na liga universitária, e de outras partes do mundo que se interessem em participar da NBA. Quem escolhe primeiro? O pior time da temporada regular geralmente tem a primeira escolha no draft do ano seguinte. é uma loteria, não é garantido, tem lá algumas porcentagens, mas geralmente os piores times estão nas primeiras escolhas. Então todo ano tem o draft, que seleciona aí vários caras que já fizeram história, como Kobe Bryant, LeBron James, todos esses caras entram na NBA através do draft. Então é muito importante o draft, porque ele pode mudar a história de uma franquia. E o nosso ouvinte pode estar se perguntando o seguinte: mas não tem categoria de base na NBA? Tem, não existe uma categoria de base como a gente tem, por exemplo, nos times brasileiros de basquete. O campeão desse ano, paulistano, tem sub-13, sub-15, tem a categoria de base. A NBA não trabalha com a formação desse jogador, da criança, do adolescente. O que acontece, às vezes, um jogador que é draftado e não está preparado para a NBA, ele pode acabar indo para o time da G-League. O que é a G-League? São times vinculados às franquias principais, e que é basicamente uma liga de desenvolvimento. O jogador que ainda não está pronto e a franquia tem aí uma esperança que possa vir a render, ele fica nessa categoria, né, jogando o campeonato da G-League, e eventualmente pode ter uma chance no time principal. Foi o caso de um jogador dos Lakers esse ano, né? E até mesmo no Miami Heat, o Tyler Johnson, em 2014, não foi draftado, né? Ficou de fora, mas o Miami foi lá, pegou o cara, ficou um tempo na liga, subiu para o Miami e hoje tem um contrato de 18 milhões de dólares garantido. Olha só, muito bem. E eu escutei você falar franquia, isso é legal a gente explicar, a gente acabou não explicando no começo, né? Uhum. Porque as equipes não são que nem o futebol, que é a franquia, o time pertence à liga, na verdade, né? Filiado à liga, é. E depois tem o dono da franquia, como se fosse... É errado a gente falar que é como se fosse, por exemplo, o McDonald's, uma franquia basicamente pode ser o mesmo princípio, mas é totalmente diferente. É diferente porque uma franquia, vamos lá, McDonald's, tem várias cidades. Né? Aqui não tem mesmo, pode falar que eles não vão patrocinar nunca a gente mesmo. Mas parece que tá chegando, ouvi uns boatos aí que talvez venha. Oi, quem sabe? Vamos ver. Bom, mas é assim, o que significa ser uma franquia na NBA? Vamos pegar um exemplo do Oklahoma City Thunder, que é um time atual. Ele nem sempre foi Oklahoma, nem sempre esteve na cidade de Oklahoma. Era o Seattle Supersonics, ou seja, um time que era de Seattle, até que um belo momento o dono resolveu que estava na hora de mudar o mercado, que ele não estava conseguindo o que ele queria estando em Seattle, e resolveu mudar a sua franquia para outra cidade. Então, do Seattle Supersonics não existe mais, o time, a franquia saiu, foi para Oklahoma e virou o Oklahoma City Thunder. Então, o dono tem essa autonomia de pegar o time, não está satisfeito na cidade onde ele está e ir para outro lugar, buscar um outro mercado. Não acontece sempre, não é toda hora que a gente vê isso, mas é algo possível. A gente não vai ver, por exemplo, um Lakers saindo de Los Angeles porque não é inteligente para eles, não é interessante para eles, mas sei lá, um Memphis Grizzlies, às vezes Memphis não está dando um suporte necessário que eles precisam. Pode pegar o caminhãozinho deles e sei lá, para outra cidade, né? Isso pode acontecer, então. É um processo burocrático, não é de uma hora para outra, né? Tem todo, a liga tem que aprovar também essa mudança, igual na NFL, que é o futebol americano, mas é algo que pode acontecer, sim. Ah, não é que nem antigamente. Tem uma história, professor Mauro e ouvintes, no futebol americano, que acontece? Existia um time que chamava Baltimore Colts. E daí o presidente, o dono da franquia, ele não estava contente com a situação do time. O prefeito não estava dando aporte e tal. Sabe o que ele fez? Colocou todas as coisas no caminhão de madrugada e saiu para Indianápolis. Então nessa época não tinha isso, né? Podia fazer o que ele queria. Hoje não vai conseguir sair escondido da cidade, né? Sim, sim. Não. Essa história do Baltimore é sensacional. Tem um documentário, acho que da ESPN, muito bom sobre isso. É um processo mais burocrático hoje. Dificilmente a gente vai ver uma situação assim. Mas tem no momento alguns times mudando de cidade na NFL em processo de, né? Então é algo bem comum nos esportes americanos. Agora sim, vamos voltar pro draft. Parte da franquia é legal a gente explicar para pro nosso ouvinte saber realmente como que funciona, né? Não é como se fosse, por exemplo, o Corinthians, o Flamengo, não é totalmente diferente. O draft, ele é exclusivo dos esportes norte-americanos, André? Ou existem em alguns outros lugares? Porque a gente costuma ver draft na NFL, NBA, MLB, até na MLS tem o draft. Mas é uma exclusividade norte-americana ou hoje já existem em alguns outros locais, outros esportes, por exemplo? Dentro desse modelo igual da NBA, dos esportes americanos, não existe, porque ele depende muito da liga universitária. Lá a formação do jogador, desde o ensino médio para ir para uma universidade, tem todo um mercado por trás disso que faz com que seja o principal alvo dos times da NBA realmente, porque eles vão estar trabalhando em estados, né, perto de franquias importantes, já tem uma filosofia muito mais próxima do que os esportes americanos pretendem. Então, dentro desse modelo, não existe nada muito parecido que a gente possa traçar como um paralelo. Muito bem, então vamos falar sobre a edição 2018 do draft, que acontece hoje. Então, quer dizer, os jogadores universitários, eles que estão, acho que o segundo e terceiro ano de universidade, eles podem se inscrever, não é? No primeiro ano já pode. Já pode, mas não é comum, né? Acho que o LeBron foi do primeiro. Aliás, o LeBron ele foi do high school direto, né? Sim, o LeBron fez o... Ele não foi pra liga universitária, saiu do ensino médio, já se inscreveu no draft. É como se ele saísse do Maconha direto pro, sei lá, pro paulistano, por exemplo. Exato. Mais ou menos isso. O do Maconha pra NBA, por exemplo. Vamos sim, ter. Sim. Hoje já não dá mais pra fazer isso, né? Ele fez, o Kevin Durant, se não me engano, também fez, que era algo mais normal antigamente, hoje em dia já não acontece. Muito bem. Então, a gente tem o draft 2018, acontece hoje. Antes da gente falar dos jogadores e das escolhas, tem muita gente boa, eu já dei uma pesquisada sobre isso, mas como que ele faz, como que o jogador faz para aplicar ao draft, para se inscrever no draft, e só os norte-americanos universitários, ou por exemplo, um cara do Brasil, ele tá jogando aqui, ele pode se inscrever no draft? Pode sim. O draft, além de ser o principal alvo aí, os jogadores universitários dos Estados Unidos, ele também é a porta de entrada para todo mundo que não atua nos Estados Unidos. Então, os jogadores europeus, sul-americanos, brasileiros, todos podem se inscrever nesse momento, desde que joguem profissionalmente ou joguem em algum time de relevância em seus países, né? Basicamente, tem que estar jogando, porque ele vai ter que mostrar serviço também para os times da NBA para ter alguma chance de ser draftado. O Zezinho, que joga no clube de campo, ele não pode se inscrever para fazer o draft. Não é recomendado. Então, tá certo. E nesse draft, quais são as expectativas? Quem escolhe primeiro? Como que está a situação, André? A primeira escolha desse ano é do Phoenix Suns. É a primeira vez na história da franquia que eles terão a primeira escolha. E esse draft é muito interessante, porque quando confirmou que o Phoenix Suns teria a primeira escolha, todo mundo apontava para o esloveno Luka Doncic como a primeira escolha. É o ala do Real Madrid, que é um fenômeno europeu. A gente nunca viu um jogador tão jovem, tão pronto, tão vitorioso a nível europeu, que poderia chegar quebrando na NBA. Da Eslovênia, ele? Da Eslovênia. Olha, ele só foi campeão do Eurobasket em 2017 com a Eslovênia, ao lado do Dresden e do Miami Heat. É um fenômeno. Foi campeão da Liga Europeia esse ano, MVP, né? Ou seja, o melhor jogador do campeonato europeu. Ganhou o campeonato espanhol terça-feira, melhor jogador do campeonato também. É um fenômeno. E tudo parecia seguir para esse caminho. O técnico que o Phoenix Suns contratou é o treinador do Doncic, do Eurobasket com a Eslovênia. Eita. Então falou, pronto, acabou, né? Isso aí, e ele é o melhor talento disponível, sem sombra de dúvida. Porém, a gente tem uma tendência na NBA de hoje de buscar os pivôs dominantes. Aquele cara atlético que vai jogar bem dentro do garrafão e que vai matar muita bola. Dentro desse contexto, a gente tem o DeAndre Ayton, que joga na faculdade do Arizona. Ele não é norte-americano, é das Bahamas. Olha só. E provavelmente, em todos os mocks que o pessoal fala, né, que é quando o jornalista, analista, analisa, né, quem que vai ser a primeira escolha, todo mundo aponta para o DeAndre Ayton. Além de ser um jogador muito completo, de ter média de duplo-duplo nessa temporada universitária, ele também vai ter um fator casa a seu favor. Porque a faculdade do Arizona, né, fica no Arizona a faculdade, que é onde fica também a cidade de Phoenix. Então tem toda uma comoção na cidade, né, que os times da NBA tem isso, né, envolve muito a comunidade, tem uma sensação de pertencimento muito grande, e por ele ser o jogador da casa, por ser um cara muito qualificado, muito forte fisicamente, e além de tudo ser um pivô, né, é muito provável que o Phoenix Suns acabe fazendo essa, para alguns, bobagem, né, de deixar passar o principal talento do draft para pegar o DeAndre Ayton. O menino da Eslovênia, então, deverá ir para uma equipe que geralmente tem um pivô pronto no elenco, ou não necessariamente. Alguém pode chegar e falar, não quero pivô, não quero esse daí mesmo. Não necessariamente, porque o que pega muito com o Doncic é uma certa, vamos dizer assim, um certo preconceito por ele não estar jogando nos Estados Unidos. Todos esses títulos aqui do cara, né, ele ser protagonista em um nível profissional europeu, já seria o bastante para ele ser a primeira escolha desse ano. Só que como nenhum desses títulos foi nos Estados Unidos, tem essa certa desconfiança, né? Então, e o engraçado é que mesmo que, vamos supor, o DeAndre Ayton é o primeiro selecionado, nada garante que o Luka Doncic vai ser o segundo. Caramba. Porque o Sacramento Kings também tá de olho em outro pivô, que é o Marvin Bagley, que é um cara muito bom também, é a terceira força desse draft. E é possível, então, que o Luka Doncic não seja selecionado na segunda, mesmo sendo o melhor jogador disponível, e não seja nem na terceira, porque o Atlanta Hawks também está interessado em trazer um pivô. Essa é a maior indefinição do draft. Se o Atlanta Hawks vai trazer um pivô, que pode ser o Mohamed Bamba, que jogou na faculdade do Texas, ou se vai deixar o Luka Doncic passar. E aí abre um cenário caótico. E daí se passar para a quarta escolha? A quarta escolha é uma incógnita, porque a quarta, você comentou, pertence ao Memphis. E o Memphis não está interessado em contratar, em draftar o melhor jogador. Eles estão interessados em abrir espaço na folha salarial. Porque eles têm um cara por lá chamado Chandler Parsons, que tem um contrato caríssimo, que é, acho, 49 milhões de dólares nos próximos 2 anos. E o principal objetivo deles nesse draft é se livrar desse cara. Então, o que pode acontecer? Um time que está em escolhas inferiores, tipo sétima, oitava, chegar no Memphis, caso o Luka Doncic sobre na quarta escolha, chegar para o Memphis e falar: olha, a gente sabe que vocês querem se livrar do Parsons, a gente aceita o Parsons, vocês ficam com a nossa escolha aqui, sétima, oitava, e a gente escolhe na quarta posição. Pode ser? Provavelmente o Memphis aceita e deixa a quarta escolha aberta. Então as equipes, elas podem, entre elas, chegar e falar: eu pago tanto por essa escolha, eu dou tal jogador nessa escolha. Eles podem fazer isso? Pode. Isso que é legal do draft. Tem muita coisa que não tem como prever, muita negociação que acontece aí na última hora. E os times podem sim trocar, né? Geralmente as trocas dos 10 primeiros, elas só envolvem outras posições tão boas ou algum jogador fora de série, né? Que é muito difícil você estar entre o top 10, e então é uma escolha muito valorizada. Então a gente tem um cenário para essa noite que é muito interessante. Se Luka Doncic não for selecionado até a terceira, a quarta escolha, mano, aí pode vir o Cleveland Cavaliers, chegar aí pro Memphis e falar: ó, fica com a minha oitava escolha, que o Cleveland escolhe na oitava, trazer o Doncic e tentar, sei lá, segurar o LeBron, que tá querendo sair. Vamos torcer. Então é muita coisa que pode acontecer por causa do fator Luka Doncic. Vamos torcer. Professor Mauro, tem pergunta pro André sobre tudo isso do draft que a gente falou? Porque é totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver no futebol brasileiro, né? Ah, sem dúvida, é outro mundo, é uma organização fantástica, é muito dinheiro que circula, mas eu gostaria de trazer para cá, pro Brasil, né? Porque nós estamos aqui no Tupiniquim aqui e queremos copiar coisas boas, né? E ultimamente aí, recente, a questão de 15 dias aí, eu acompanhei bem de perto a equipe feminina de basquete de Campinas, ficando campeã, e eu não sei nem em que nível que foi, só sei que jogou contra Sampaio Correia. E como a gente trabalhou no Maranhão lá e sabe a dificuldade, eu me imagino, como que pode uma equipe de Campinas, que para nós não é nenhuma novidade, que Campinas é uma potência falando em termos econômicos, né? Mas o Maranhão tem uma equipe boa também e está decidindo o título e complicou a vida, parece que precisou de 5 partidas no playoff para poder apontar o campeão. Então eu quero saber como que pode uma equipe lá no Maranhão ter uma equipe de basquete tão bom quanto a equipe de uma cidade como Campinas? Tem uma curiosidade relacionada a Campinas, que é até um modelo parecido com franquia. Esse time que joga hoje em Campinas era o time de Americana. Olha só. Que foi multicampeão da... O professor foi certeiro no tiro, rapaz. Olha só. Se não me engano, sim. Eu não tenho certeza no momento, mas... É, isso. E daí ele é um time que veio de Americana. A Americana não conseguiu segurar o time lá. Tentaram mais apoio da prefeitura, não conseguiram, e o time acabou indo para Campinas nessa temporada, né? Então já era uma base muito forte. Hoje o basquete, tanto o feminino quanto o masculino, eles dependem muito da iniciativa privada, de ter alguém que queira colocar um time na cidade, e a partir disso eles vão buscar também apoios das prefeituras. Então tem muito a ver com o identificar um mercado, uma cidade que possa abraçar um time, que vá conseguir colocar a gente no estádio, que vá gerar alguma repercussão, e também de ter esse apoio do poder público através de leis de incentivo ao esporte. É o que mais acontece, principalmente agora no basquete feminino. Então são as duas coisas, a iniciativa privada, ter o time, né, e também ter uma cidade que vai proporcionar esse apoio, né, para que o time consiga ficar na cidade. A Americana perdeu o time para Campinas porque não conseguiu. A cidade de Americana tem uma crise financeira absurda, teve escândalo com o prefeito anterior, então está numa instabilidade econômica que não conseguiu atender o time precisava, por isso foram para Campinas. Muito bem, então olha só, justamente basicamente aconteceu o que pode acontecer na NBA, óbvio que aqui ele não precisa de tudo, de aprovação de liga, porque existe a liga, mas não são franquias como na NBA, né? Então é diferente. Agora, já que o professor aproveitou falar de Brasil, é importante a gente saber se a gente tem brasileiro nessa escolha, nessa corrida pelo draft. Tem brasileiro inscrito? Não, esse ano não. A gente tinha 3 caras que tinham sinalizado interesse, né, que tinham colocado o nome na lista, porque é aquela coisa, tem um período do draft que você pode colocar o seu nome e daí você tem até determinada data para retirar, caso você não queira, por motivo ou outro, não queira participar. Teve 2 jogadores de Bauru inscritos e teve o Iago, que é do Paulistano, campeão do NBB desse ano, que é uma das maiores revelações do basquete brasileiro. A gente sabia que era muito improvável que os 3 fossem esse ano, porque ainda são jogadores que não estão prontos, né? No caso do Iago, o próprio Gustavo De Conte, que era o treinador do Paulistano, que agora foi pro Flamengo, né? Falava que o Iago é um cara talentoso, é uma promessa, pode aí sonhar com o NBA, mas que hoje não está pronto. Então, acontece isso, né? A gente teve esses 3 jogadores, mas por eles ainda não estarem prontos, ainda não terem a confiança de que vão chegar e ser draftados, aí eles optaram por retirar o nome e vai ficar para um próximo ano, eventualmente. E vamos supor, por exemplo, eles retiraram o nome, mas aí vem o Miami Heat. Olha aqui o jogador e fala, Iago, e aí, você estava no draft, você não quer mais, o que que acontece? Ele pode vir aqui buscar o jogador ou não? Ele depende, tem que ser no draft. Não, não pode, porque o único jeito de um Miami fazer isso seria o seguinte, Iago vai pro draft, ninguém seleciona o Iago e aí ele fica livre. Aí ele fica livre pro Miami, por exemplo, chegar e falar, vem treinar com a gente, vamos jogar na G-League, alguma coisa assim. O jogador o único jogador que pode ser contratado direto, assim, sem antes passar pelo draft, na verdade, o cara que vai pro draft e não é selecionado. Ou que vira um agente livre quando já tá na NBA. Então, não existe esse mercado do cara vir pro Brasil, olhar e falar, vim pra cá. Ele tem que ir pro draft, e se ele não for selecionado, aí ele pode negociar com o time. Muito bem, o que mais que a gente tem pra falar desse draft de hoje, então? Os jogadores, as grandes promessas, os caras que no futuro, aliás, não é necessariamente o cara ser a primeira escolha que ele vai vingar na NBA, né? Acontece de não acontecer. Mas quem são essas principais promessas que a expectativa dos fãs de basquete, do pessoal, de que vinguem na NBA? É até curioso isso que realmente não existe garantia da primeira escolha ser o melhor jogador ou ser o cara que vai ter uma carreira mais vitoriosa. O Kevin Durant do Golden State foi a segunda escolha, por exemplo. O Greg Oden foi a primeira naquele ano, sofreu com muita lesão e acabou assim não tendo uma carreira muito significativa, né? Então, realmente é aquilo que a gente não consegue prever. A gente consegue prever quem são os melhores, quem pode dar certo, quem atende a alguma necessidade, mas não dá para ter certeza do que esse cara vai fazer realmente. Bom, os 2 principais talentos são o Doncic e o DeAndre Ayton, né? São os 2 caras mais bem cotados. O Marvin Bagley, que pode acabar no Sacramento, na segunda escolha, é um pivô também de muita qualidade. Teve média de duplo-duplo, 21 pontos, 11 rebotes. É um cara muito atlético, né? Mas tem um problema que é o ataque pela direita. Ele só ataca pela esquerda, é canhoto. Então tem muita coisa para melhorar ainda. É um jogador que tem potencial, mas vai chegar na NBA e não vai ser dominante, não vai chegar na rotação titular logo de cara. E aí a gente tem esses 3 nomes garantidos e tem vários jogadores que podem ter potencial, que podem dar certo, mas são meio incógnitas, né? Tem o Mohamed Bamba, da Faculdade do Texas, que está aí cotado para ser top 10, que tem médias muito boas também, 12 pontos, 10.5 rebotes, é um cara muito atlético e tem essas curiosidades que acontecem no draft, que ele é um cara muito bom de entrevista. Então, como falam que ele é inteligente, ele acaba subindo na preferência dos times. É tipo um Chael Sonnen, um Conor McGregor. Ele se promove mais pelas palavras. Ele pode ter talento, mas as palavras dele fazem ele escalar um monte de pessoa que talvez não sabe. Não tenha tanta mídia, né? Exato. Nesse caso, diferente do Sonnen, de uma forma positiva, né? Mas também é um cara que tem medidas, assim, é um cara muito alto, tem um braço muito longo, é considerado um pivô que pode ser dominante, sim, na liga. Mas é aquela coisa, né? A gente fica meio com medo de estar até então ele não era uma escolha top 5, mas começa a dar uma entrevista boa, o pessoal fala que ele é inteligente, começa a elogiar o tamanho do braço do cara, e daí vai criando esse burburinho, o cara vai despertando interesse de outras franquias. É, basicamente o Dallas falou que tem, o Dallas Mavericks tem a quinta escolha e falou que gostou do cara. Aí, pô, o Memphis, o, no caso o Atlanta, por exemplo, da terceira, já fica mais interessado nele. Então acontece muito esse tipo de coisa que muda, né? É, muda as previsões de quem pode ser ou não a, o top 10 da, da, das escolhas do draft desse ano. Muito bem. Então, temos mais algo aí do draft que dá pra gente falar? Só queria destacar um jogador que ele deve ser top 10, que é o Michael Porter, que era do, da faculdade do Missouri, um ala pivô, que na última temporada ele chegou na, na faculdade de Missouri, no primeiro ano dele, vinha de, é, de uma temporada no colegial muito boa, porque lá o basquete colegial todo mundo assiste, é uma coisa muito... é muito interessante, né? E ele tinha sido o melhor jogador do de nível colegial do ano anterior. Só que chegou na NBA, sofreu uma lesão muito séria, jogou na Liga Universitária, jogou só 3 partidas, é, voltou, tá mais ou menos meio baleado, mas tem muito potencial e pode pintar aí na, no top 10 e é um dos caras que eu mais aposto que vão ser surpresa por conta dessa... dessa lesão que causa uma certa desconfiança. O pessoal não tá dando nada para ele e quem ficar com ele pode se dar muito bem, então. Pode, se ele conseguir se manter saudável, né, se recuperar, tem potencial aí para causar muito problema na NBA. Seria um cara para top 3 se não tivesse de lesão, por exemplo? Quando ele entrou na faculdade, a expectativa era essa. Era um cara, top 3, top 5 no máximo, não passaria disso. Mas a lesão afetou bastante. Ainda está bem visto, né? Pode ser um top 10. Antes da gente encerrar, eu só tenho uma dúvida. Eu estava vendo a lista e o irmão do Lonzo Ball, que está lá no Lakers, ele está inscrito, né? Tá inscrito. E ele é um cara que ele tem muito problema, que ele foi expulso da universidade porque furtou alguma coisa numa viagem, aí o pai dele catou e jogou ele lá na Lituânia para jogar basquete. Exato. Como que está a situação dele? Cara, é complicado a gente projetar onde ele pode ser escolhido. Mas ele é bom ou é mais o nome? Ah, eu acho que não é tão bom quanto o Lonzo. É mais o nome. O pai do Lonzo Ball, né? O pai dele é um cara que sabe causar burburinho, fazer barulho, né? Então tudo que envolve os jogadores da família acaba chamando muita atenção. Eu não acho que ele vai ser nem top 20 nesse draft. Posso estar enganado, pode ser que alguém chegue e pegue ele. É só importante citar, né? O draft são duas rodadas. A primeira rodada são 30 escolhas e aí tem a segunda com mais 30. Então cada equipe, teoricamente, ficaria com escolhe dois jogadores. Teoricamente, sim. Só que esse ano tem franquia que não tem escolha. Porque negociou em anos passados e, tipo, o Miami Heat não tem nenhuma escolha esse ano. Nem na primeira, nem na segunda rodada. O Lakers não tinha, mas ontem à noite fez uma negociação e conseguiu uma escolha de segunda rodada. Então tem muito isso. Mas, sobre o irmão aí do Lonzo Ball, acho que top 20 ou até segunda rodada. Não boto muita fé nesse ano. É mais, nesse momento é mais mídia do que qualquer outra coisa. Muito bem, então é isso aí. Falamos do draft, não deixamos nada ou tem mais alguma coisa aqui importante? Ah, tem muita coisa. Tem muita coisa. Falar, mas assim... Então vamos fazer o seguinte, ó. Amanhã dá pra estar aqui de novo pra gente falar um pouco do que aconteceu dos prognósticos ou... Sim, tem como? É legal porque dá pra repercutir bem o que aconteceu. Isso. Tomara que tenha alguma surpresa inesperada, alguma negociação maluca aí no meio pra dar uma agitada e gerar umas histórias boas. Maravilha, então amanhã a gente fala mais de draft aqui, vamos falar dessas escolhas e eu convido o André pra gente falar de Copa do Mundo também. Opa. Porque tem muita gente que quer saber da Copa do Mundo e daqui a pouquinho tem Peru e França, o jogo que finalmente o Gareca confirmou o Paulo Guerreiro como titular, mas antes vamos falar do único, do jogo de ontem, né? A gente comentou o jogo entre Portugal e Marrocos na nossa programação de ontem. Passamos também sobre Uruguai e Arábia Saudita, que fizeram um dos piores jogos da Copa. E eu quero conversar com o professor Mauro e com o André também sobre o Espanha e Irã. Porque, pelo que a gente viu o Irã jogando ontem, professor, se Portugal não abrir o olho, olha que a gente pode ter um Irã passando para a próxima fase da maneira que está jogando, né, professor? O que a gente pode falar dessa partida entre Irã e Espanha e o Diego Costa contando com a sorte para marcar, hein, professor? O Diego Lagarto, né? A cidade de Lagarto, lá em Sergipe, está em festa com os gols do nosso Diego Costa, né? Abração lá para todos lá de Sergipe que acompanham o nosso trabalho aqui. Mas viu, Léo, para falar do Irã tem que passar pelo Carlos Queiroz, né? que é um treinador que as pessoas não vão lembrar, mas vai associar agora. Antes do Osório vir para o São Paulo, que é o treinador hoje do México, o São Paulo queria, porque queria de todo jeito, trazer o Carlos Queiroz para dirigir o São Paulo. E nós não tínhamos conhecimento muito do trabalho do Carlos Queiroz. Ele está provando tudo isso agora no Irã. Ele é o treinador, aquele treinador que o São Paulo quis trazer há 2 anos e meio atrás para dirigir o São Paulo. Portanto, o treinador português está fazendo um grande trabalho e ontem demonstrou isso. Criou um grau de dificuldade imenso. E se não fosse a infelicidade do zagueiro lá de chutar a bola na tíbia do Diego Costa e acabou e saindo o gol da Espanha, com certeza a gente teria outro resultado que não empate. Pode estar certo disso. Porque se nós recordarmos que os meninos lá perdeu 2 gols feitos, um de cabeça e outro dentro da pequena área, então a gente consegue entender que, além de marcar bem, ainda o Carlos Queiroz conseguiu também fazer um contra-ataque muito eficiente e conseguir fazer para nós, que não acompanhamos muito de perto o Irã, entender que o Irã não é tão bobo quanto a gente imaginava que seria. Então eu gostei muito do Irã e vejo o Irã aí tirando vaga de gente grande aí, viu? Não sei se vai ser da Espanha ou se vai ser de Portugal, mas pode estar certo. Ele está mexendo e tirando o sono tanto de portugueses quanto de espanhóis. E o que aconteceu foi o seguinte: a Espanha, ela teve o domínio do jogo e teve a bola praticamente no seu pé. Mas o problema é que as chances mais perigosas foram da equipe do Irã. Então, quer dizer, o Irã se mostrou uma equipe muito sólida na defesa, marcando muito bem, não deixando, não criando muito perigo. Tanto é que o gol, como o professor falou, saiu numa infelicidade do marcador, que chutou a bola bateu no Diego. Mérito do Diego também, que não desiste, tá sempre na hora certa e no lugar certo. Mas, como eu disse, André, Portugal jogando do jeito que tá, precisando de uma bola do Cristiano Ronaldo, e o Irã jogando direitinho, organizado, eu não sei não, hein? E o confronto é direto, e se o Irã passar, quem agradece é a Rússia. É, até como o professor falou nessa questão de o Irã não é tão bobo quanto a gente pensava, acho que se tem uma coisa que essa Copa tá mostrando é que aquela máxima "não tem mais bobo no futebol" é uma verdade absoluta. Tirando a Bélgica, né, que a gente teve um excelente segundo tempo, ganhou de 3-0, nenhuma das seleções tidas como favoritas ou grandes estão tendo vida fácil nessa Copa, né? Hoje é muito mais fácil um time limitar, né, o ataque do adversário, né, fechar as defesas, do que o time mais talentoso criar os espaços, né? É algo que está acontecendo muito nessa Copa, e Portugal, dependendo aí do Cristiano Ronaldo, com o Bernardo Silva apagado, que está sendo para mim uma decepção, a forma como ele está jogando, esperava muito mais do Bernardo. Não dá pra. A gente não vai poder falar que é uma surpresa se o Irã aprontar essa pra cima de Portugal. Quem vai agradecer realmente é a Rússia. Mas isso que o André falou é bem verdade. Dos favoritos, só a Bélgica que ainda é o famoso cavalo paraguaio, que ninguém espera, que a turma espera muito, mas geralmente não funciona. Mas a Bélgica foi a única que jogou, porque a França ganhou e não convenceu, o Brasil empatou, a Argentina empatou, Espanha e Portugal empataram, mas também nenhuma das duas convenceu até agora. A Inglaterra, que eu não acho tão favorita, tomou um sufoco tremendo para ganhar da time da Tunísia. E a Alemanha perdeu, então, quer dizer, todo mundo apanhou, todo mundo está tendo dificuldades. Então, de bobo nessa Copa do Mundo, acho que só o Panamá e a Arábia Saudita, viu? E a Argentina, que também está difícil, viu? Mas é isso aí. Então, a Espanha bateu a equipe do Irã, mais uma vez com o Diego. Diego aprendeu lá em Itajubá isso daí, professor? Ficar sempre na bola? Pois é, rapaz, ele chegou em Itajubá e chegou 3 dias de viagem, 3 noites, e eu falei para ele descansar, e ele falou: não, eu vou treinar. E agora eu entendo o porquê, né? E no primeiro dia já fez 3 gols de cabeça, mas é um trabalhador, tem a fibra do nordestino, que o nordestino, tudo que ele se propõe a fazer, ele se dedica de corpo e alma para fazer bem feito. Portanto, está colhendo fruto disso. Mas, viu, Léo, em cima de tudo isso que você falou, eu queria acrescentar a parte tática do jogo do Irã e a Espanha. O único jogador que o Irã não conseguiu marcar contento foi justamente o Iniesta. E se você prestar atenção, quem fez a jogada para sair a lambança do zagueiro foi justamente o Iniesta. Então, é assim, eu vou para fazer um parâmetro do que vai acontecer. Se ele conseguiu marcar, porque eu entendo que hoje o Iniesta não é o ponto principal de armação da Espanha. Eu atribuo muito mais ao Isco, esse jogador que mais moderno, mais novo, que tem uma deslocação mais constante, que consegue sair da marcação. Então, eu estou projetando o seguinte... Pode estar certo que o Cristiano vai receber uma marcação especial. E o Cristiano recebendo uma marcação especial, quem pode desequilibrar lá no Portugal? Essa que é a questão, porque o Bernardo Silva é ótimo, como a gente falou, fez uma temporada belíssima no Manchester City. A gente tem o João Mário, que ele não fez uma última temporada boa, ele passou pela Inter, não deu certo, foi pro West Ham, também não deu certo. O Gonçalo Guedes, que fez uma temporada boa no Valencia, também está mal. O André Silva, que teoricamente seria o parceiro do Cristiano Ronaldo de frente, o Cristiano já disse que é o favorito dele para jogar junto, não está jogando. Então a gente não vê alternativa para Portugal. E no Irã, a gente olha o contra-ataque. A gente não vê, que tem o Cristiano Ronaldo que pode fazer o que ele quiser a qualquer momento. Falando um pouco do Portugal e Marrocos de ontem, que a gente chegou a comentar, mas eu não lembro onde, acho que no Twitter eu vi isso, que falaram o seguinte: Portugal e Marrocos são muito parecidos, só que Portugal tem o Cristiano Ronaldo, Marrocos tem o Benatia lá, que é bom zagueiro, mas que não vai ajudar ofensivamente, né? Os talentos de Portugal fora o Cristiano Ronaldo realmente estão muito apagados, né? Então fica realmente essa impressão de que são times equivalentes praticamente. Eu acho que caso Portugal passe para a segunda fase, vai ter que ter André Silva com o Cristiano Ronaldo em algum momento. O André teve uma temporada mais ou menos no Milan, a gente achou que iria dar uma estourada, ainda está segurando, não está o jogador que pode ser, e o Bernardo Silva vai ter que acordar. E é interessante que o Bernardo deu uma entrevista para a 442, que é uma revista inglesa, falando que é muito bom ter o Cristiano Ronaldo do lado dele, que talvez possa ser a última Copa do Cristiano, e que ele estaria pronto para assumir a responsabilidade por essa seleção. E se, pelo que a gente vê até agora, está longe disso. Acho que não. O pessoal de Portugal, aliás, podia ter convocado o Rubem Neves, que foi o melhor jogador da segundona da Inglaterra, no Wolverhampton. O cara só não fez chover na segundona da Inglaterra. Aí, cara cotadíssimo, vai lá e o treinador, o Fernando Santos, me deixa ele de fora. Seria uma outra ótima alternativa. Então vamos lá, ó. Para você, ouvinte, entender qual que é a situação desse grupo B. Portugal enfrenta o Irã na última rodada, ou seja, é confronto direto. Quem vencer se classifica. Portugal ainda joga pelo empate, mas joga pelo empate correndo o risco da Espanha vencer Marrocos e é eliminado, que deve ser um jogo um pouco mais tranquilo para a Espanha. Então, a gente tem, só para a gente confirmar mais uma vez, a terceira rodada, os dois jogos no mesmo horário. A gente tem na segunda-feira, às 15 horas, em Saransk, o Irã e Portugal, valendo vaga, valendo a classificação. Portugal 4 pontos, Irã 3. E Espanha e Marrocos. Espanha pega o Marrocos já eliminado e deve passar, acredito até que com a primeira colocação do grupo. Vamos falar de Dinamarca e Austrália, o jogo que aconteceu agora pela manhã, às 9 da manhã. Eu assisti boa parte desse jogo e no começo eu vi uma Dinamarca que realmente parecia buscar a partida. A Dinamarca tem um jogador diferente, que é o Eriksen. Ele fez 14 gols na temporada, sendo meio campista armador no Tottenham. Um cara fenomenal, joga muito bem. E também marca muito dos gols com a camisa da seleção dinamarquesa. Mas parece que falta algo mais para a Dinamarca, porque a Austrália, na sua vontade, igualou o futebol, professor. Por que? Como que isso pode acontecer, professor Mauro Fernandes? É porque as duas equipes basicamente trabalham muito a força, né? Eles dão uma importância muito grande para a força e para a marcação. E nem tanto para o ataque, para a parte técnica. Então eles se igualaram. Mas aí o Titi mandou uma mensagem aqui dizendo que ele gostou demais da Austrália, que a Austrália evoluiu bastante e deve ter evoluído mesmo. Eu vi um pouco do jogo, não gostei do pouco que eu vi, 1-0 para a Dinamarca. Depois eu vim para o estúdio aqui e não consegui acompanhar o jogo mais. Mas eu acredito que realmente seja mais isso, viu, Léo? Tão acostumado com a força, com o choque, e ela se iguala. As equipes fisicamente, você olhar, são iguais fisicamente. E, é claro, um pouco mais de rodagem para a Dinamarca, que tem esse atacante aí muito bom que você falou, que é um fazedor de gol, né? E essa é a grande diferença que está pendendo para o lado da Dinamarca. Muito bem. E a Austrália empatou em mais um pênalti marcado pelo VAR, né? O pênalti do Diednak, o volante que joga no Aston Villa, que fez os dois da Austrália, se eu não me engano, nessa Copa. E quem fez dois também é o Poulsen, que ele fez o pênalti no Cueva no primeiro jogo e fez o pênalti hoje de novo. Nas duas ocasiões tomou o cartão e tá fora da próxima partida. Mas a gente esperava um pouquinho mais da Dinamarca, né, André? É, aliás, a ausência do defensor australiano aí vai ser uma vantagem para a Austrália, pelo jeito, né? Com certeza, com certeza. É, mas falta, né? Falta o jogador mais diferenciado que a Dinamarca tem, né? Que é o Eriksen. É, mas assim, foram duas seleções muito parecidas, né, no jogo. Não dá para dizer que ninguém sobrou, né? Novamente tem a questão do equilíbrio e de falta de criação de espaço, né? É muito complicado para a gente imaginar que a Austrália tenha força para fazer mais do que fez essa Copa. E a Dinamarca é uma incógnita. Provavelmente vai passar, eu aposto em França e Dinamarca passando de fase, mas mais do que o primeiro mata-mata é meio improvável. É que o problema é o seguinte: vamos supor que o Peru ganha da França hoje. Aí embola tudo e fica todo mundo com chance de classificar, até a própria Dinamarca, até a própria Austrália, que decidiria contra o Peru. O Peru teria no último jogo contra a Austrália talvez um adversário um pouco mais tranquilo, mais do jeito que a Austrália está jogando. A Austrália não está jogando mal, então seria problema para o Peru. Está muito difícil esse grupo. Olha, teoricamente a França deve vencer hoje o Peru, o jogo do meio-dia, tem as escalações, daqui a pouco a gente passa para você, mas está difícil, está complicado. E é praticamente aquilo que a gente falou, né? Todas as equipes se igualam de alguma maneira, né? Na vontade, na tática, né? O Bert Van Marwijk, que é o técnico, nossa, ficou, e o Pedro Marwijk, o técnico da Austrália, é vice-campeão do mundo, então ele não é bobo, ele sabe como ele vai escalar a equipe australiana para bater, para tentar jogar pelo menos de igual para igual, se igualar em algum ponto que ela deve perder. No caso, perde na técnica, perde na vontade, vamos montar uma linha de 5 aqui no meio de campo para ver se eles conseguem furar. Então, tá legal essa Copa por causa disso. A gente não. É uma Copa que, por enquanto, tá muito imprevisível. Vamos falar da França e do Peru, que jogam daqui a pouco ao meio-dia. Daqui a pouco tem a Argentina também, a gente tem que falar. Amanhã tem Brasil. A França e o Peru, então, entram em campo ao meio-dia. Escalações para França e Peru. Olha só, a França vem com o Lloris no gol. O Bernard Pavard, ele é lateral direito do Stuttgart. O Varane, o Umtiti do Barcelona e o Lucas Hernandes, jogador do Atlético de Madrid. Meio campo com Pogba e Kanté, Mbappé, Griezmann e Matuidi. E na frente, isolado, o Olivier Giroud, centroavante do Chelsea. O Peru vem com Galese no gol, Advíncula, Ramos, Rodrigues e Trauco, Yotun e Aquino, Flores, Cueva e Carrillo e na frente, Paulo Guerreiro. O que que a gente pode esperar desse jogo entre Peru e França, professor? A gente olha no papel, a França, eu acho que se ela jogar com seu time em reserva, talvez seria favorita ainda contra o Peru. Mas, é como a gente tá falando, essa Copa do Mundo tá muito difícil para todo mundo, né? Ah, sem dúvida, viu, Léo? Mas nós aqui que estamos aqui acompanhando o Peru mais de perto, conhecemos um pouco do trabalho do Gareca, a gente imagina que o Peru vai jogar a vida dele hoje, né? E a gente viu o sacrifício que a Federação Peruana fez para liberar o Guerreiro, se uniu e não vai deixar essa grande oportunidade passar hoje. Portanto, não sei como, mas eu estou acreditando que o Peru vence a França hoje. E a França tem um zagueiro muito irregular, que é o Titi, fez um pênalti infantil. Não pode se admitir um jogador que joga no Barcelona fazer o pênalti que ele fez no primeiro jogo contra na estreia da França. Portanto, eu estou acreditando hoje que o Guerreiro deita em cima do Titi, viu? Meu companheiro Titi lá, que desculpe. Não o Titi, né? Não no nosso Titi. Então eu acredito que o Guerreiro hoje é o jogo do Guerreiro e do Cueva, que está devendo já no São Paulo e também lá no Peru, bateu o pênalti mal. Então hoje vocês vão ver o Cueva correndo que ele nunca correu na vida dele. O Cueva, qualquer coisa se não der certo, dá para ele se inscrever no draft da NFL para chutar uns field goal lá, né? Mas o professor disse que espera a vitória do Peru. E o que, que o Peru precisa fazer para ganhar? Porque o Peru, ele precisa de muito para conseguir igualar a seleção francesa, né, André? Bom, acho que contar com um guerreiro é fundamental. É, se tem alguém que pode desequilibrar para o Peru, é o Cueva. É o guerreiro. O Cueva é aquela coisa, eu nunca sei exatamente o que esperar dele. O Cueva, ele pode desequilibrar positivamente e negativamente, exato, né? É uma incógnita, né? Eu gosto do Cueva, mas fico meio ressabiado. E um outro peruano que eu tenho esperança que faça uma boa partida é o Yotun, que joga lá no Orlando City. É um bom jogador. Ex-Vasco, né? Agora você me pegou. Eu acho que é Vasco da Gama. Acho que sim, agora tá no Orlando. É um bom jogador, mas ainda muito discreto na primeira partida. Ainda não deu nada muito significativo. Peru tem chance, mas eu sou mais conservador nesse caso e acho que França vai acabar ganhando, apertado, mas vai acabar ganhando. É, o Yotun passou pelo Vasco. 31 jogos em 2013 e nenhum gol. Depois ele foi pro Malmo da Suécia. Mas eu gostaria muito que o Peru vencesse a França pra gente botar fogo nesse grupo aí e chegar na última rodada todo mundo com chance. Mas eu acho que não vai ter jeito, não. Eu acho que o Peru, por acabar precisando sair, eu acho que vai ficar muito aberto. E daí, pra definir ali, o Pogba dando um tapa ali no meio pro Griezmann, ou o Griezmann acionando o Giroud, ou o Mbappé num dia diferente, ele pode decidir. Tem muita gente no time francês que pode decidir contra somente Paulo Guerreiro no Peru. Então, fica difícil. Eu acho que a França acaba vencendo. Minha torcida é para a equipe sul-americana. E a gente pode, para encerrar, falar de Argentina e Croácia. Esse jogo eu tô muito curioso para ver. Por quê? A Argentina não convence. E a Croácia convence, porque a Croácia tá jogando bem. Até mesmo quando perdeu para a seleção brasileira, a Croácia jogou um primeiro tempo com uma marcação forte, e a Croácia ela tem um meio campo com o Rakitic e com o Modric, que nenhuma seleção do meio, poucas seleções do mundo tem, não nenhuma, porque a gente tem meios de campo, como por exemplo da França, que são bem interessantes. Mas hoje a Argentina vai ter uma dificuldade tão grande quanto a seleção da Croácia, André? Quão legal seria se a Argentina perdesse hoje, né? Ainda mais pra Croácia que... Eu adoraria, porque aí passa a Croácia e Islândia. Exato, e a Islândia... Pô, a Islândia é sensacional. E aliás, a Argentina, o Sampaoli, ele deu uma entrevista depois do jogo contra a Islândia, falando que basicamente não estudou o time da Islândia. Viu que tinha os caras que eram chamados através de anúncio de jornal e demonstrou uma arrogância, né? Que a gente imaginou que depois do 7-1 no Brasil... ninguém mais ia pensar dessa forma, né? De subestimar adversário, de não tomar cuidado com a parte tática, de não estudar profundamente o adversário. E o que o Sampaoli fez foi um absurdo. E sobre a Croácia, é muito talento lá no meio, né? O Modric e o Rakitic, pelo amor de Deus, são sensacionais. E o ataque também da Croácia não deixa a desejar, não. Tô na esperança aí da Croácia aprontar e vencer a Argentina. E tem gente lá na Croácia dizendo que o técnico da Croácia, olha só o que ele falou, o Zlatko Dalic, ele disse que o duelo contra a Argentina é o mais fácil da chave. Então você vê a prepotência de um lado e do outro. Ele esclareceu, não que a Argentina é o oponente, porque ficou estranho pra todo mundo, né? Como que você vai falar isso da Argentina? Ele falou, não que a Argentina é o oponente mais fácil. É o jogo mais fácil. Por quê? Porque eles estão jogando contra a Argentina, que tem a responsabilidade muito maior que a da Croácia. Então, a Croácia joga leve. E mesmo sabendo que na qualidade, às vezes, eles podem sim jogar de igual pra igual contra a seleção da Argentina. E detalhe, a Argentina é uma seleção que o técnico croata tem informação. Agora eu queria ver ele atrás de informação sobre a Islândia, sobre a Nigéria. É um pouco mais complicado de você saber como joga, né, professor? Mas a Argentina precisa do futebol do Messi, o Messi precisa jogar bola, o Agüero, aliás, apesar de ter feito o gol, precisa ajudar. Nesse jogo entra o Pavon, um menino, acho que é do Boca, que também é muito bom e pode ajudar ali na frente, mas o problema é a defesa, né, professor? A defesa argentina, ela não passa confiança a ninguém. Nenhum dos quatro homens defensivos, contando com o goleiro, porque hoje a Argentina vem no 3-5-2, pelo que parece, nem Mercado, nem Otamendi, nem o Taliafico e nem o Cabaleiro passam confiança. Esse que é o problema, né, professor? Viu, Léo, André e ouvintes, vamos deixar bem claro a situação aqui. Nós somos brasileiros e odiamos a Argentina, mas o sucesso técnico da Copa tem que passar pelo Brasil, Argentina, Espanha e Alemanha. Sem esses quatro bem, a Copa não vai ter o sucesso que se espera dela. Portanto, a gente torcer para a Argentina ter um tropeço hoje, 99,9% dos brasileiros está torcendo, mas não podemos esquecer do poderio ofensivo que a Argentina tem e, tecnicamente, os jogadores bem dotados. É claro, como você disse, o André foi feliz na colocação também, a Argentina tem diversos problemas de tudo quanto é tipo, de arrogância, de prepotência, de falta de humildade, de uma defesa horrorosa, uma das piores defesas que a Argentina conseguiu montar, entendeu? Não? Então, tudo isso realmente a Argentina tem. E um treinador prepotente que não dá o luxo de se estudar quando você vê o Guardiola vir jogar contra o time do Santos e falar que ele sabia até em que pé que o jogador tinha uma faixa maior enrolado no tornozelo. Então, arrogância, mas como o técnico croata disse, eu também comungo que é o jogo mais fácil da Croácia na Copa, porque por dois fatores, não pelo aspecto técnico, mas a Argentina vai ter que atacar. E o que o croata mais sabe fazer é marcar. E tem uma velocidade de jogadores que disputa pelas grandes equipes aí, do Rakitic, do menino lá do Modric, do Real. Então, são jogadores que estão acostumados a fazer contra-ataque com uma velocidade incrível e não vai tremer. Portanto, por esse motivo todo que eu comungo do mesmo pensamento do treinador aí da Croácia, que vai ser um jogo muito mais fácil do que jogar com as outras equipes que entra para não deixar jogar. Vamos passar a escalação rapidamente. A Argentina vem com Caballero no gol, Mercado, Otamendi e Tagliafico, três homens ali na defesa, fechados, né? Não entendi muito bem o que... Tá difícil entender essa escalação da Argentina, viu? Temos também Salvio, Mascherano, Messa e Acuña, e na frente Agüero, Pavon e Messi. O Pavon seria um pedido do São Paulo, do Messi ao São Paulo para jogar junto. E a Croácia vem com Subasic, Vrisilico, Vida, Lovren e Strinic, Brozovic, Badej, Rakitic, Modric e Perisic e Mandzukic. Esse é o time da Argentina. Na lado da Croácia, o Brozovic ganhou a vaga do Rebic. O Rebic é um pouco mais ofensivo. O Brozovic entra aí para dar uma segurada, para dar uma fechada nesse meio campo. Vamos palpitar para esse jogo então, professor Mauro. O que a gente espera de Argentina e Croácia? Qual vai ser o resultado do jogo de hoje? 3-2 Croácia, um jogão de bola para todos que quiser assistir, vai assistir com certeza. Argentina fora então? Mas a Argentina vai, infelizmente, a Argentina atravessando um momento muito difícil e pior. Seu treinador está mais perdido quando o cachorro cai de uma mudança, não sabe se vai para casa nova ou para casa velha. E de contrário do Tite, que vai manter a mesma equipe, ele vai mudar, vai mexer 6 posições na equipe, então prova que realmente ele também não sabe qual é a seleção da Argentina. Por esse tudo motivo aí eu digo 3-2 Croácia. E aí, André? Argentina, uma seleção que se dá ao luxo de ter o Dybala na reserva, no banco, é porque tem muita qualidade na frente. Na frente, sim. No papel, seria a Argentina. Mas tô achando que a Croácia manda um 2-1 bonito. Eu acho que vai ser 2-1 também. Se o Messi resolver jogar futebol, ele consegue levar essa seleção nas costas também. Só que me parece que o Messi, ele já está no declínio técnico. Parece já que ele tá, ele não mantém as boas atuações que tinha seguidas, né, André? A última temporada dele no Barcelona, eu não senti isso. Apesar de a gente ver que não é a mesma coisa de 2 anos atrás, eu ainda acho que o Messi está... Tá não no seu auge, mas jogando um futebol de alto nível. Na Argentina, ele nunca apresentou o que ele apresenta no Barça. Aquele argumento de que é porque ele foi muito cedo para a Espanha, eu não compro de jeito nenhum, acho isso uma baboseira. Mas o Messi deve, né? O Messi sempre deve nas atuações dele para a seleção. A gente achou que na última Copa ia brilhar lá na final, vencer a Alemanha. Não deu, e não acho que é nesse momento que o Messi vai conseguir essa virada, infelizmente. Apesar da zoação, a gente não querer que a Argentina passe, o Messi é um cara que, por tudo que fez, por tudo que representou o futebol, merecia uma Copa do Mundo. Com certeza. Eu também acho que vai ser 2-1 para a Croácia. Tô com o André nesse palpite aí. Bom, Hoje a gente tem um pouquinho de tempo, mas não vem ninguém depois da gente? Vamos dar uma esticadinha para falar de seleção brasileira, já que a gente teve carta branca do chefe, né, Fábio? Vamos falar de seleção brasileira rapidamente, porque o Brasil fez o reconhecimento do campo lá, o estádio do Zenit, lá em São Petersburgo. Aliás, a recepção da seleção brasileira no hotel. Hotel Corinthians, professor! Olha só, o que tem de gente gritando vai Corinthians lá na entrada do hotel brasileiro? Eu tenho uma curiosidade, Léo, se você puder matar a minha curiosidade, como garanto que bastante ouvinte também, esse nome do hotel é novo ou é antigo? É antigo, não é por causa do Corinthians não, vamos, torcedor corintiano que acha que mudar o nome do hotel só para agradar o título, não foi. Tem um time inglês também, Corinthians. Tem o Corinthians Casuals, né, que é um time, se eu não me engano, era da oitava, subiu para a sétima divisão esse ano. Subiu para a sétima divisão, não lembro o que aconteceu, alguém desistiu, não sei o que aconteceu, mas subiu para a sétima divisão. Então, o Tite, ele trabalhou lá no estádio de São Petersburgo, né, no dia de véspera. Ele falou que, óbvio que tem que ter ajustes, mas não vai mudar o time vai ser o mesmo da estreia contra a Suíça, ou seja, Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casemiro, Paulinho, William, Felipe Coutinho e Neymar na frente, Jesus, sem mudanças. Tem muita gente pedindo, por exemplo, o Roberto Firmino. Eu não sei se o Firmino mudaria muita coisa nesse momento, né? A gente precisa do Neymar também jogar futebol. O Neymar ficou um pouquinho apagado, não sei se pela marcação da Suíça, se ele está um pouco inseguro com relação ao pé dele, mas eu não sei, eu acho que o Brasil não vai ter problema contra a Costa Rica não, professor. Eu acho que a gente está muito, muito cabreiro à toa, eu acho. As três equipes mais batidas nessa primeira rodada aí, malhada pelo Judas aí, da imprensa, né? Que malhou bonito mesmo, foi justamente a Argentina, a Alemanha e o Brasil. Foi as três equipes que nós aqui batemos e batemos muito em cima. Mas o Tite está demonstrando que realmente tem confiança, está no caminho certo e está dando uma coisa que o jogador precisa muito, confiança sobre quem comanda. Então o Tite está dando a eles a oportunidade de, viu, ó, bater à vontade em nós aqui, mas eu continuo confiando em vocês. Portanto, agora é com vocês. O adversário é uma presa fácil, o adversário vai respeitar vocês, o adversário está com um momento ruim, então vocês vão lá e façam o serviço. Por isso tudo é que eu acredito que o Brasil vai fazer o melhor jogo da Copa. Teoricamente a Costa Rica é o adversário mais fraco do grupo. Por quê? E pra mim a Costa Rica foi um dos piores times que eu vi jogar na Copa do Mundo. Se não fosse o Keylor Navas, é que também a Sérvia não é um primor, por isso foi 1-0 com golaço de falta do Kolarov. Mas o Brasil tem um problema na era Tite, André, que é a bola aérea. Dos poucos gols tomados pelo Brasil são na bola aérea, e o técnico da Costa Rica, o Oscar Ramírez, já falou: a gente vai jogar na bola aérea, a gente vai mandar chuveirinho pra área do Brasil. E é aquela coisa, né? Eu acho que a zaga do Brasil tá na melhor formação possível. Apesar do Thiago Silva ainda ter muita desconfiança do torcedor que tá traumatizado aí com o que aconteceu ainda em 2014, acho que ele e Miranda são uma dupla consistente. Mas a bola aérea tem sido um problema. Não sei como que o Tite ainda não resolveu isso, porque por mais que seja pouco tempo de treinamento, é algo que com certeza identificou como uma necessidade. Mas também tô achando que dos três jogos é o mais fácil pro Brasil. Não acho que tem que mexer na escalação, não acho que tá na hora do Firmino entrar no time. E talvez exista uma tendência do Jesus eventualmente sair para ter mais dinâmica lá na frente, mas isso é na hora do mata-mata, na hora que a coisa apertar. Hoje, melhor escalação ainda é essa. E outra coisa que a gente pode comentar, que a gente deve comentar aqui, lembrando, à noite tem um programa extra lá no nosso site, então no www.rivoxfm.com vai ter mais coisa pra gente falar de Brasil, a gente vai falar mais de Brasil e Costa Rica no nosso programa extra, então acessa o nosso site, lá por volta das 7h30, 8 horas da noite já está disponível para você. Thiago Silva é o capitão. O Tite, eu achei que o Tite ia manter no Marcelo a braçadeira, mas não. O Tite mantém o rodízio e elege o Thiago Silva para capitão. O Thiago, muita gente fala sobre ele ser desequilibrado emocionalmente. Mas o Thiago, por todos os clubes que ele passou, ele foi capitão. Ele é um líder nato em todos os clubes. Talvez, na Copa do Mundo do Brasil, sendo realizada talvez em casa, e a pressão era muito grande, imagina o que passa na cabeça do Thiago Silva naquele jogo contra a Croácia. Imagina a gente... Croácia não, Chile, perdão. Já pensou se a gente perde pro Chile aqui? O que vão malhar a gente? Então eu acho que até que dá pra entender. É que ficou pra todo mundo, ele ficou um jogador desequilibrado. Mas ele tem uma nova chance, né? De mostrar realmente a liderança. E eu vou falar a minha verdade. Eu acho que dos nomes que a gente tem no elenco, eu acho que o Thiago Silva é o mais qualificado pra ser o capitão da seleção, viu, André? Depois quero saber a opinião do professor também. Se a gente voltar pra 2013... talvez o Thiago Silva fosse o melhor zagueiro do mundo, sem nenhum questionamento. Aliás, a melhor dupla, talvez, era Thiago Silva e Davi Luiz. O Thiago joga em alto nível, é um líder, mas está muito marcado. É a desconfiança, é a questão psicológica. E a Copa de 2014 foi uma... todo mundo estava mal emocionalmente. A instabilidade que o time tinha, todo mundo chorando, aquela coisa da família Felipão, família escolar, e de novo não funciona. Não funcionou, teve o seu momento, mas causou uma instabilidade, uma pressão para a seleção, e alguns jogadores ficaram marcados. O Thiago Silva, talvez o maior deles, e aquela cena, né, dele sentado na bola, na hora do pênalti, chorando. Não... Eu só sou meio contra essa coisa de ficar mudando o capitão, porque parece que perde importância. Também penso nisso. Obviamente que a seleção, toda seleção tem os seus líderes, não é um cara só que tem essa responsabilidade, mas capitão é um cara só, tem que escolher um capitão e não ficar com essa coisa de querer dar moral pro cara, ou falar, olha, eu confio muito em você, então eu vou dar faixa pro Gabriel Jesus. Não faz sentido, né? Só sou meio contra isso, mas a abraçadeira hoje estar com o Thiago Silva me parece natural. Muito bem, professor. E aí, Thiago Silva como capitão? Talvez aqueles que criticam o Thiago tenham que passar por uma tuberculose bem, bem difícil, bem triste. O louco, professor. Não foi isso que o Thiago teve quando criança? É verdade. Teve, acho que na época que ele jogou na Rússia. Então as pessoas precisam passar por isso para entender o motivo dele, por que ele chorou quando ele estava sentado na bola ali. Que ele atravessou todas essas dificuldades e estava ali defendendo o Brasil numa Copa do Mundo, que muitos têm sonho e não conseguem chegar. Então, a emoção, o ele ser emotivo, talvez pode ser disso aí. E os brasileiros confundem a pessoa que é emotivo com pessoa fraca. Ele não é fraco, ele é forte até demais. Portanto, dê a César o que é de César. Então, eu acredito que ele é um dos melhores zagueiros do mundo, eu reputo, não na era moderna. Na longa história do mundo aí do futebol. Portanto, é um dos grandes zagueiros que nós temos, joga em alto nível a qualquer competição do mundo aí, em grandes competição, e nós temos a sorte dele ser brasileiro. Então está em boas mãos. É claro, temos dificuldade para posicionamento de defesa. Ficou provado que 8 jogadores dentro da área não conseguiu marcar 3 no último jogo e tomamos o gol de cabeça, mas tudo isso pode estar certo com Tite, com Silvinho e com o outro auxiliar lá do Tite. Lá, o Xavier. O César Xavier, eu acho que é. O Tite. Então tem 3 auxiliar técnico competentíssimo lá. Você acredita que esse pessoal Kleber, corrigiu isso? É claro que o Kleber, o Silvinho e o Tite já corrigiu esse posicionamento agora. É fato, né? Adrenalina, uma série de coisas entra no jogo. E quando essa adrenalina tá alta, o jogador não pensa e joga por instinto. E talvez não entre o dedo do treinador nesse momento aí. Mas eu acredito muito no Thiago, eu acredito muito no Miranda e acredito muito no Brasil. E, só pra gente finalizar, arbitragem. A FIFA falou que não vai escutar o que o Brasil falou, mas dessa vez colocou um árbitro experiente, viu, professor? Bjorn Kuipers, ele é um árbitro holandês, ele vai ser auxiliado por Sander van Hoekel e Erwin Zenistra. O Bjorn Kuipers é um dos mais experientes árbitros da Europa, um dos melhores árbitros europeus, apitou a final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil foi campeão contra a Espanha no Maracanã. É um árbitro muito experiente, muito tranquilo, e que não tem jeito não, ele apitou Uruguai e Egito sem problema nenhum. Então a FIFA, ela falou pro Brasil, não vem reclamar aqui, mas pra dar, vocês querem um árbitro mais experiente? Tá, a gente vai dar o nosso melhor árbitro pra vocês. cobre de mim a todos aqueles que vão assistir a Argentina, que vai assistir a Alemanha e que vai assistir Brasil. Veja quantos pênaltis vai ter a favor de Brasil, a favor da Argentina e a favor da Alemanha. E depois nós vamos conversar. Palpite pro jogo, professor, já que amanhã a gente chega às 11 da manhã já com o jogo realizado? 4-1 Brasil. André? 2-0 Brasil. Eu vou copiar 2002. Eu vou de 5-2 Brasil. Agora eu não sei qual zagueiro pode fazer um gol de voleio ali, que nem o Edmilson fez. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que o Brasil vence, e acho que o Brasil vence por 2-0. O 5-2 é pra mim recortar. Vai que aconteça, eu recorto aqui e coloco lá de novo pra dizer que acertei o placar. Mas enfim, vamos encerrando a nossa programação de hoje. Eu quero agradecer muito ao André, que esteve aqui conosco pra falar de NBA, pra falar do draft. Ajudou muito a gente pra falar de Copa do Mundo. E se Deus quiser, amanhã o André tá de volta aqui pra gente falar no que aconteceu no draft, toda a loucura que vai acontecer lá, e pra gente falar do Brasil também, André. Muito obrigado e uma boa tarde para você. Com certeza estaremos aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Mauro. Um prazer estar falando aqui com vocês e amanhã a gente está de volta. Valeu, professor Mauro. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos os dias. E até amanhã, se Deus quiser, às 11 da manhã, para falar de Brasil e Costa Rica. A hora que vem Costa Rica, eu penso na Croácia. É. Eu acho que deve ser um bom sinal que a Croácia vai ganhar da Argentina hoje, viu, professor? Muito boa tarde para você, professor. Ah, boa tarde, Léo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube desta quinta-feira. Um abração lá pro Titi, que acertou o palpite. Ele disse que ia ser mosca. 1-1 e acertou o palpite, né, Titi? Então, vamos lá. Um abraço a todos vocês. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui amanhã às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. É que o que eu acertei na Espanha e Portugal é mais duro acertar um 3-3. Né? Obrigado, professor. Obrigado, André. Obrigado a você, nosso ouvinte. Quero pedir pro nosso amigo Julian Catino, argentino, que mora em São Paulo, não ficar bravo com a gente, que a gente falou da Argentina, pelo amor de Deus, Julian. Obrigado a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho. Até amanhã com o Rio Vox Esporte Clube na Rio Vox FM. E até daqui a pouco, às 8 da noite, tem Rio Vox Esporte Clube Extra no nosso site, comentando muito sobre os jogos de hoje e também sobre o Brasil e Costa Rica de amanhã. Fiquem com Deus e tchau! Onde ele mostrou sua malícia e sua razão.